dizer que eu era balão dourado, debruçado no canto estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado, como na ginga de um carrossel. No sonho eu via a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração. No ting-ling do triângulo, a poeira que sai do chão, mais um lindo prêmio beberta o coração. Pois nesse passo o som do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Veio nos admirar. É que era São João e mais atento a mocidade, junto à chama da fogueira novos sonhos vão rolar. E a chuva do navio corre pro Pajeú, e o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas, e nesse desafio caía lá no mar, pro riacho do navio. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Eu ia direitinho pro riacho do navio, beber o meu ranchinho, fazer minhas caçadas, ver as pegadas. Não, meu amor, não vá se embora. Não vá se embora. Vou fique mais um bocadinho. Um bocadinho. Se você for, seu nego chora. Seu nego chora. Vamos ficar mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Pois quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais não. Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou. Deixe logo o seu like e se inscreva no canal. Canal Renan CDs do Pará. Levando a você a melhor música paraense. Compartilhe. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Igual a nuvem.

logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Meu tempero tem o jeito das morenas, tem carne, açucena, poeira pra levantar. Leva no braço, marca passo, quadrilheiro, quadrilhas do mundo inteiro, quadrilhando o Satão. Meu tempero tem o jeito das morenas, tem carne, açucena, poeira pra levantar. Leva no braço, marca passo, quadrilheiro, quadrilhas do mundo inteiro, quadrilhando o Satão. Descompasso, arte do meu coração. O meu festejo vai acordar a cidade, clarim, claridade. Viva São Pedro e São João. Viva São Pedro e São João. Viva São Pedro e São João. CDs. Desemenda, desamba o nó direito. Desemenda, acorda no arrebentar. Desemenda, era um trabalho bem feito. Todo mundo satisfeito, só não pode emendar. Desemenda, moça que não quebra jura. Desemenda, não dá o que falar. Desemenda, um cantador de repente, quando toma água quente, começa a desemendar.

Menina, eu vou brincar no Japão da Boladeira. Quero ver subir poeira. Vai ter foguetão roqueira. Em setembro se faz broca, em dezembro foi varamo. Já choveu no mês de março, nós plantamos samião. No meado de abril, o pó vai pedir a vez. Um beijo com lorame, milho vai perdoar. Esse ano eu vou brincar no capão da bulandeira. Quero ver subir poeira no capão da bulandeira. Todo mundo da ribeira no capão da bulandeira. Vai ter foguetão roqueira no capão da bulandeira. Esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração. Esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração. Eu vou cair na brincadeira nesse São João. Leva Deus bem junto à fogueira nesse São João. Não quero saber de tristeza nesse São João. Quero alegria e muita festa nesse São João. Eu vou cair na brincadeira nesse São João. Leva meu bem junto à fogueira nesse São João. Festa nesse São João. Renan CDs do Pará e DJ Fabrício Incomparável. O melhor da produção paraense. Ô pai, eu vim fazer um pedido ao senhor. Ô pai, o seu filhinho ainda não casou. Você também deixar. Eu caso na igreja nos papéis. Ô pai, não negue, não deu pra ela. Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear. Já tem uma morena para chameca. Vou cair na brincadeira, vou brincar a noite inteira até o dia clarear. Começa a cantar, parece um violeiro do galope.

CDs detonando no Pará. Eu fui dançar um forró lá na casa do Zenado. Nunca vi forró tão bom, nessa noite quase me acabo. Tinha um montão de mulher, sanfoneiro e diabo. O forró tava gostoso, era forró de cabo a rabo. Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago. Nunca mais eu vou perder o forrozão lá do Zenado. Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago. Nunca mais eu vou perder o forrozão lá do Zenado. Era poeira subindo, era aquele poeirão. Os cabra não deixava o Zé aguar no chão. Ele chamou o soldado, o soldado chamou o cabo. E o forró continuou e foi forró de cabarra. Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago. Nunca mais eu vou perder o forrozão lá do Zenado. Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago. Aquilo aqui é forró de cabarra. Renancedez do Pará. A nossa alegria é fazer a sua alegria.